si j'ai la moitié d'oubelle. T'es aussi bon si des échanges conciliés. Ton balance au bonbon. T'as l'avantage, t'es mais. T'as l'avantage, t'es mais. Si j'ai la moitié d'oubelle. T'es aussi bon si des échanges conciliés. Ton balance au bonbon. T'as l'avantage, t'es mais. T'as l'avantage, t'es mais. Quando sentir vontade, é só chamar que eu vou. Desejo e pense em mim, só falar que eu tô. Não sou gênio da lâmpada, mas tô aqui. Então pense num desejo, gato, é só pedir. Tem um arsenal de sonhos pra realizar. Tem desejos e desejos pra você delirar. Chega pra cá, tem mais. Chega pra cá, tem mais. Cê gosta mesmo quando eu ponho logo a mão na sua coxa. Quando eu cheiro seu pescoço e beijo logo sua boca. Você pede e me provoca, agora eu tiro sua roupa. Fala aqui no meu ouvido seu desejo, garota. Eu quero ver o seu delírio, sua cara de santa. O seu jeito sedutor, o seu olhar me encanta. É só pedir, tem mais. É só pedir, tem mais. Se quer amor, tudo bem. Tem esse bom, se desejou, conseguiu. Então balança o bumbum, tá na vontade. Tem mais. Tá na vontade, tem mais. Se quer amor, tudo bem. Tem esse bom, se desejou, conseguiu. Então balança o bumbum, tá na vontade. Tem mais. Eu quero ver você na pista de saltinho vestido. Maquiado e perfumado, é seu estilo que eu piro. Essa noite é toda nossa, eu já me sinto tranquilo. Então rebola e dá uma volta que eu tô só te assistindo. O seu pedido eu já ouvi, agora eu só realizo. Quero te levar pra longe, pra qualquer paraíso. Se desejar, tem mais. Se desejar, tem mais. Eu e você tirando onda num lugar muito lindo. Realizo o seu desejo e você sempre sorrindo. Vem pra cá, me dá um beijo, seu amor é bem-vindo. Me abraça e vamos juntos, que melhor eu duvido. Não se esqueça que eu te quero e te desejo pra sempre. Você pede, eu realizo, isso une a gente. Se rebolar, tem mais. Se rebolar, tem mais. Se quer amor, tudo bem. Tem esse bom, se desejou, conseguiu. Então balança o bumbum, tá na vontade. Tem mais, tá na vontade, tem mais. Se quer amor, tudo bem. Tem esse bom, se desejou, conseguiu. Então balança o bumbum, tá na vontade. Tem mais, tá na vontade, tem mais. Quer pedir, chega mais, eu vou realizar. O desejo de mulher não tem como negar. Meu carinho, seu delírio. Eu e você, todos juntos. Desejou só pensar, estou aqui. Vem, baby, todo sonho tem seu fim. Vem, mulher, chega mais que eu vou te dar um beijo. Nem precisa me pedir, eu faço o seu desejo. Se quer amor, tudo bem.